cachaça e tequila e esse som. Não, não, não, não. Tem várias perdidas que nós sempre conta e se perde junto. O dom, olho azul piscina, a preta domina, toda de biquíni. É bom. Sei lá, posso me arrepender e vou me equivocar. Me equivocar. Melhor meter um atestado porque eu vou precisar. Só cachaça e tequila e esse som. Oh, não, não, não. É várias bebidas que nós sempre conta e se perde junto. O dó, olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni. É bom. Sei lá, posso me arrepender e vou me equivocar. Me equivocar. Melhor meter um atestado porque eu vou precisar. Ha ha ha.